Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 69 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Ninguém pode olhar para o que as tuas mágoas ocultam. Como as tuas mágoas estão escondendo a luz do mundo em ti, todos estão nas trevas e tu junto com eles. Mas quando o véu das tuas mágoas é erguido, és liberado com eles. Compartilhe agora a tua salvação com aquele que permaneceu ao teu lado quando estavas no inferno. Ele é teu irmão na luz do mundo que salva a ambos. Hoje vamos fazer mais uma tentativa real de alcançar a luz em ti. Antes de empreendermos isso em nosso período de prática mais longo, dediquemos vários minutos a pensar sobre o que estamos tentando fazer. Estamos literalmente tentando entrar em contato com a salvação do mundo. Estamos tentando ver além do véu da escuridão que a mantém oculta. Estamos procurando deixar que o véu seja erguido e ver as lágrimas do Filho de Deus desaparecerem à luz do sol. Iniciemos o nosso período de prática mais longo de hoje com o total reconhecimento de que isso é assim e com a real determinação de alcançar o que não é, o que nos é mais caro do que tudo. A salvação é a nossa única necessidade. Aqui não existe outro propósito e nenhuma outra função a cumprir. Aprender a salvação é a nossa única meta. Acabemos hoje com a antiga busca, achando a luz em nós e mostrando-a a todos os que buscam conosco para que a contemplem e se regozijem. Agora, em muita quietude, com os olhos fechados, tenta deixar que a tua consciência se esvazie de todo o conteúdo que normalmente a ocupa. Pensa na tua mente como um vasto círculo cercado de uma camada de nuvens pesadas e escuras. Só podes ver as nuvens porque parece que estás do lado de fora do círculo e bem à parte dele. De onde estás, não vês nenhuma razão para acreditares que exista uma luz brilhante oculta pelas nuvens. As nuvens parecem ser a única realidade. Elas parecem ser tudo o que há para ver. Por isso, não tentas atravessá-las e ir além, o que seria o único modo pelo qual realmente te convencerias de sua falta de substância. Faremos essa tentativa hoje. Depois de teres pensado sobre a importância do que estás tentando fazer por ti mesmo e pelo mundo, tenta acalmar-te em perfeita serenidade, lembrando-te apenas do quanto queres alcançar a luz em ti hoje, agora. Determina-te a atravessar as nuvens, estende-te e toca-as em tua mente. Dispersa-as com a mão, sente-as sobre a tua face e testa e pálpebras à medida que as atravessas. Continua, nuvens não podem deter-te. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, começarás a ter a sensação de estar sendo erguido e carregado adiante. O teu pequeno esforço e a tua modesta determinação invocam o poder do universo para ajudar-te, e o próprio Deus te erguerá das trevas para a luz. Estás de acordo com a sua vontade. Não podes fracassar, pois a tua vontade é a sua. Tem confiança no teu pai hoje e tem certeza de que ele te ouviu e te respondeu. Pode ser que ainda não tenhas reconhecido a sua resposta, mas podes ter certeza, de fato, de que ela te é dada e que ainda a receberás. Ao tentares atravessar as nuvens e alcançar a luz, tenta conservar essa confiança em tua mente. Procura lembrar-te de que, afinal, estás unindo a tua vontade à de Deus. Tenta manter com clareza em tua mente o pensamento de que tudo o que empreenderes com Deus tem que ter sucesso. Então, deixa o poder de Deus trabalhar em ti e através de ti para que seja feita a sua vontade e a tua. Nos períodos de prática mais curtos, que quererás empreender com maior frequência possível, tendo em vista a importância da ideia de hoje para ti e para a tua felicidade, lembra-te de que as tuas mágoas estão escondendo a luz do mundo da tua consciência. Lembra-te também de que não as estás buscando sozinho e que sabes aonde procurá-la. Então dizem: minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Eu não posso ver o que tenho escondido, mas quero deixar que seja revelado a mim, para minha salvação e a salvação do mundo. Certifica-te também de dizer a ti mesmo: se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida de mim. Se fores tentado a guardar alguma mágoa de qualquer pessoa hoje, diz a ti mesmo: se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida de mim. Citação do dia: eu vou trilhar o meu próprio caminho hoje. Eu posso ou não ser querido por todos. Nem todos irão ver as coisas como eu vejo, ou sentir o que eu sinto, ou pensar o que eu penso. Somente a minha crença de que eles deveriam pode me causar dor. Eu buscarei viver minha verdade autêntica, independente de esse ser um caminho solitário. Eu não irei tentar me encaixar à multidão hoje, mas ao invés disso, eu irei buscar discernir mais claramente o caminho que é meu para caminhar. Querido Deus, me ajude a encontrar a sua vontade para mim, para que eu não possa ser tentado pela vontade do mundo. Que a sua seja a única voz que eu escuto. Que eu possa ver o caminho que você gostaria que eu trilhasse. E que eu possa caminhar por ele sem medo. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Essa lição de hoje me tocou especialmente. Foi simplesmente impossível não me emocionar durante a leitura para vocês. Eu desejo muita paz para vocês. Um grande beijo. Até a próxima lição.